Controle Salvador, Oceania 6251. Oceania 251, contato radar, suba para o nível 360, Vandael. Vandael, 6251. Com 183 a bordo, solicita a casa, alternado Galeão, 3245. Taxi autorizado, India Alpha, da ponto espera, no ponto espera 11895. O ajuste 1093, boa viagem. Repetir o ajuste? 1093. Alô, Salvador, ponto 3, azul 4040, ponto 5, funcionamento. Alô, 360, ponto 5, recebido. 340, recebido. 6251. Tá bom, autorizado, ponto 2, 4040. Tá bom, Salvador, azul, alfa, Yankee Air, sinalizado revolte. Obrigado, bom dia, até a próxima. Bom dia. Paulo Azul, 4040, passagem da aeronave retaguarda seria da Gol? Mesmo. Acho que acabou de passar um TAM, então a gente aguarda a passagem de uma aeronave da Gol. Confere o TAM inicial, por favor. E corrigindo, Azul, corrigindo. Foi Gol não, foi TAM mesmo. Esse TAM está passando a sua retaguarda neste momento. É sim, certo. Está iniciando o processo. 40 faz a passagem de trânsito. espera quanto, tá? 3399. 3399, ele é decolado, pistola 0, vento 100 graus, 079. Ele decola até 3399, 090. Cinema 251, chama o centro do Recife, frequência 123, decimal 8, alterne 128, decimal 3. 3399, falou 54208. 308, boa, 3399. Controle Salvador, bom dia, tá 3399, decolou na sexta. Bom dia, tá 3399, contato radar na decolagem, sub mantém nível 340, o Vidael. Vidael, sub mantém 340, tá 3399. Salvador, tem alguma outra frequência do centro? Ele não respondeu nenhuma das duas passadas. O senhor tentou 123 decimal 8 e 128 decimal 35? Eu matei 1238. Chamando 260 ou 1288? Para o Taxi Azul 40, 40, 122 a bordo, 2 horas 54, alternado Galeão. Azul 4040, Taxi Índia e Alfa, está no ponto de espera, no ponto de espera 1895, 190 no treino, ajuste, um bom viagem. E o PZ no ajuste, ponto de espera, 1295 no ponto de táxi, de 40. Autoriza Monte, voltar 3399. Quer sair da Brode da El e aguarde com a relação 3399. Perdão, 399, mantendo bem. Exato, a linha ainda falada, estou no zero do passeio, passeio. Paulo Salvador, na estrada do Mike and Hotel. Solicitação de reboque da remota 13 do Pátio 1, foguete 02. Devolução de imagem 08. 08, boa. Três nove, estou autorizado direto, ótimo. Ótimo, 3399, obrigado. Ok, reportarei no término. Agora. 4040, contato no radar, suba para o nível 360, via saída Arbo 1. 360, via Arbo 1, 4040. Para 160. Essa é a identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, altímetro no 013. Salve Salvador, bom dia, copia a Avianca Oscar 90 quilos. Autorização para reboque da aeronave do posição 2, pátio 3, para posição 5 do pátio 1. Recife, frequência 123, decimal 8, alterne 128, decimal 35, bom dia. 238-128-35-3399, boa. Autorizado, Salvador Galeão, 360, via outro 9857, decola pista 90, curva à direita da Eulida, após Leda, direto Irume, controle 120-8, transponda 5460. No meio, acione identificação, chegada bom, fim. Desse manter o nível 050, ajustando 013. 013, quanto é o 050, bom? Do 40040, chame Recife, frequência 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8, azul 4040. 260, 288, obrigado, bom dia. Salvador, Altan 3517, está visual no setor, o senhor autoriza interceptar final visual, via 372? 372, negativo. Mantém a produção de Serra Vito 367 após Serra Vito 366, Altan 3517, Mercedes para 2500 pés, ajuste 1013. Você é pro do 367? Seu nome é Mercedes, estou aguardando para ingresso para Tiono. E 2357. 2500 pés, 2500. 2500. Professor 3517, confirmar nosso número na aproximação. Que modulou para o controle? Professor 3517, solicita saber o nosso número na aproximação. Então o número 1, 3517. Professor 3517, na presença, solicita cancelar o planejamento e propõe a aproximação visual com base pela esquerda. O 357, você tem condições de voar o Serra Vida 366? Eu não sabia se haveria a possibilidade de cancelar no presente com a divisão. Seguinte, se o senhor modificar os planos, você tem que prosseguir via os corredores visuais de Salvador. Então o senhor teria que abandonar a estar e prosseguir para a prova da rotatória. O senhor tem conhecimento dessa circulação? Bom, agora a gente tem entendido o motivo. Então o senhor está presente para o 5366. Então eu vou em 366 e desça para 2500 pés e 1003 ajuste. Recorte final, Renato. 3567. November Kilo autorizado. Prosseguir com o reboque até o portão 5. Obrigado, sim. Comandou, bom dia, o Chanel 6075 informação Bravo, São Paulo, Congonhas. Chanel 6075, autorizado Salvador, Congonhas, 360, pêndulo 10, Cubago, pêndulo 6. Decola pista no zero com a direita da Elza e da Motiva, controle 120.8, transponda 5462. Autorizou São Paulo Congonhas 360, decola da 10 da Elza e da Motiva, a Pesolo 10 com base, a Pesolo no meio, 1208, 5462, o transponder do 607. São 7, Antônio. Tá, Salvador, é o Mike Antiotel, formando a aeronave espaciada no gate 02. Perfeito. Paulo Salvador, Oscar Almeida aqui, informando o término do reboque, bom dia. O 99 no meia, pois pelo Will Serra Vito 366 e desce para 2500 pés, autorizado na nave, reporte estabilizado. Altímetro no 0 no 3, voo 99 no meia. Reporte pelo 3, direto 366, descendo para 2500. Do Alta 35 no 7. 7 autorizado para a nave, agora com a torre, 1 no 8, 9 5. Antônio Tan 35. Vamos ver. Antônio Salvador Tan 35 no 7. 35 no 7, pouso autorizado, pressiona 0,080 graus, 059. Pouso autorizado, captura no 0, Tan 35 no 7. Autorizado, Chantax. Oceano 6225, aciona identificação, desça para 4 mil pés, chegada bom, no 0-3 ao Rio. Após Pelo, vai voar o Serra Vito 366 e efetuar procedimento das naves para pouso na 1-0. Oceano 6225. Descendo para 4 mil pés, com 1-0-3, prossegue após Pelo, direto 366 para as naves da 1-0-2. No 7, Salão 3-0, direito Lojano 9. Firmou, mas olha, chamou o salve no 9-85, no 7. No Moia, Torre 1 no 8, decimal 95, autorizado, sinal em nave. Voo 99 no 6. 295. 5 no 7. 597, reporte antes da Juliette. Tá, antes da Juliette, 3597. Para o site, chegou o 961, 3 horas e meia, Guarulhos, 184 a porta. 070 graus, 049. E pouso na 0, voo 99 na meia. 193. E a 1, ponto de espera, 275, treinador. 013. Lançou a Juliette da 3597. 3597 após o gol Juliette, portão 4. Após o gol Juliette, portão 4, 3597. Tá. Não, meu, eu não vou ter para esperar. Sim, Salvador, Oxenéia 6075, na 7 para puxa também. 7 autorizado, senhor táxi. Toma táxi, 6075. Já amor. Opa, eu mesmo. Ali mantendo no zero. Ali mantendo no zero, 9-1. Minha 1 onde falou 2-6, controle Salvador 208. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, Gol 961, no cruza 1300 pés, Tael. Dia Gol 961, no contato do radar na decolagem, suba. Perfil da saída da EL para o nível 360 na DAEL, voo 961. Oxenema 225, após pelo IDC para 2500 pés, o ajuste 1013 e voo ao serviço 366, está autorizado a finalizar. Oxenema 225. Oxenema 225, após pelo, autorizado 2000 pés, ajustado 1562. Salvador, bom dia, tá 3890 com informação, Charlie, portal 62. 3890, agora é a conta, hoje a gente deu 3. abordando o quadro. Bono 759, desça e mantenha nível de voo 050, via chegada bom. 050, chegada bom, e mantenha a posição de liberdade. Passando o CA Vitor 366, Sander 6225. É 6225, Torre 1, nono 8, decimal 95. 1-1-8-95-6225. Torre Salvador, bom dia, Xander 6225, passou o Serra Vitor 366. Xander 6225, povo autorizado no 0, vento 070 graus, 049. Gente, livre pouso na 10, Xander 6225. 28-35. 238-2835, bom, 9-6. Curva esquerda, saída PUC, Caracaju. Controle em 208-5464. Autorizado, 270, Tesoluno 7, Comba 10, curva esquerda, PUC, Caracaju, 208-5464. Tá 3890. 62, deixando pronto. No 759, desse mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, no 759. Teixeira de Freitas, São Instante a cópia, 1093, bom dia. Via se mantém em nível de voo 050, via chegada bom, se identifica. Identifica, chegada bom, 050. Tenta de volta para a companhia, pode passar já autorizado? Falta passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter. Pode pôr, alinhar e manter, 0060. Xanem 225, solo 36, libera direita, solo Salvador 1219. 1219, liberando a direita, Xanem 225. Fui para o servidor 367, informe estabilizado, passando 366. Ativo, autorizando, desce para 2500, reporta para 366. Certo. 075, alinhar autorizado decolagem, vento 080 graus, 049. Decolagem 90, 60. Minha 075, decola 39, chama controle Salvador, 9208, bom voo. 08, minha 075, bom dia. Salvador, bom dia, minha 075, 1500, Anael. Né, minha 075, contato radarço, me mantenha o nível 360 e a saída da Anael. Só 360, alguma chance de voar a posição Leda? Autorizado Leda, após 2000 vai. 2000, voando Leda já, 0075. Foi? 093, 8023, 67, desse mantenha 4000 pés. Altímetro 0013. 0367, 4000, 43, 1093. 62, 25. Ingresso que sou e Juliette, portão 62. Para sair Juliette, 62, 62. Corrigindo, mantenha a posição antes da Juliette, 62 está ocupado aqui, 6225. Mantenha a posição então antes da Juliette, aguarda a liberação da meia do Juliette, 6225. Tango, Vitor, Kilo Delta, pronto, Sacoca. Autorizado, Salvador, Teixeira de Freitas, uma centena, Tony Anki, via Golf 677, decola pista 97, curva à direita, saída Coral, controle no 20.8, transponder 5467, Papatango, Vitor, Kilo Delta. POB e o Pátio se encontra. Firme com a mesma, 1895-90139, justo. Solo TAN 3890, solicita acionamento na posição e posterior pushback. Estou ciente do acionamento, chamo para o push, o TAN 3890. Autorizar o acionamento, chamando para push. Lima 35, 17, tem informação aqui, solicito autorização Brasília. 759. Bono 759, Torre 118, decimal 95. 295, bom dia, 759. 1093, autorizado, final RNAV, decimal 625-00-3. Informe passando Serra Vitor 366. Renato 2500, Samarei, passando Serra Vitor 366, 1093. Saída Arbor 1, transição Elefa, controle 208, transponder 5466. Confirmo 360, autorizado Brasília, via Ronda Urbana, Brasil 17, decola o pessoal da Arbor 1 Elefa, 208 saída, 5466 transponder, 3557. Correto, portão 4, chamou. 3557. M0075, chame Centro Recife, 123, decimal 8, alternativa 128, decimal 35. 238, alterna 2835, chame M0075, bom dia. Controle de Oceano 6075, pode confirmar a frequência 1238 inicial? Afirmativo. Secundária 128 decimal 35.